Essa é pras academias. Alô, meu parceiro Dadá, Cia de Dança Balô, Dançarte Mix e todas as academias do Brasil. Vem que vem. Rocha, mamãe. Já faz um tempo que eu tô te querendo, mas você nunca me nota. Já chamei no Instagram, sempre respondo suas histórias. Quando te vejo na balada, chego arrepio. Tô dançando gostoso com um shortinho curtinho. Já faz um tempo que eu tô te querendo, mas você nunca me nota. Já chamei no Instagram, sempre respondo suas histórias. Quando te vejo na balada, chego arrepio. Tô dançando gostoso com um shortinho. Vai! Tô descendo, quebrando, sobe rebolando, mexendo gostoso, me deixando. Descendo, quebrando, sobe rebolando, mexendo gostoso. Tô descendo, quebrando, vai, vai, vai. Tô mexendo gostoso, me deixando. Descendo, quebrando, sobe rebolando, mexendo gostoso. Alô, meu parceiro Vinícius, meu compositor do sucesso. Tamo junto, hein? Arrocha, mamãe. Já faz um tempo que eu tô te querendo, mas você nunca me nota. Já chamei no Instagram, sempre respondo suas histórias. Quando te vejo na balada, chego arrepio. Tô dançando gostoso com um shortinho curtinho. Já faz um tempo que eu tô te querendo, mas você nunca me nota. Já chamei no Instagram, sempre respondo suas histórias. Quando te vejo na balada, chego arrepio. Tô dançando gostoso com um shortinho. Vai! Tô descendo, quebrando, sobe rebolando, mexendo gostoso, me deixando. Descendo, quebrando, sobe rebolando, mexendo gostoso. Tô descendo, quebrando, todo mundo vai, vai. Tô mexendo gostoso, me deixando. Descendo, quebrando, sobe rebolando, mexendo gostoso. É sucesso em todo o Brasil. Vambora, vambora. A Rocha Mamãe Clube Music, OM Shows, Pipo, Pegava Produções.